roupas que faltavam. Na manhã seguinte, o jovem voltou a falar com o diretor. E ele se deu conta das lágrimas que enchiam os seus olhos quando perguntou: "Pode me dizer o que você aprendeu daquilo que você fez por sua mãe ontem?" "Senhor, lavei as mãos da minha mãe e depois terminei de lavar as roupas para ela. Agora eu sei o que significa apreciar e reconhecer os seus esforços. Sem minha mãe, Senhor, eu não seria aquilo que sou hoje. Ajudando-a, eu me dei de conta de quanto é difícil fazer as coisas sozinho. Aprendi a importância e o valor de ajudar a família." O diretor disse: "É isso que eu procuro em um gerente. Uma pessoa que não coloque o dinheiro acima de tudo e que reconheça os esforços dos outros em fazer as coisas. Você está contratado. Um filho ao qual é dado tudo desenvolve uma mentalidade que o faz pensar que tem direito a tudo. Irá colocar sempre a si mesmo antes de tudo, ignorando os esforços dos pais. Se somos pais muito protetores, temos que pensar que podemos não estar fazendo o bem para os nossos filhos. É importante que os seus filhos saibam valorizar os seus sacrifícios e reconhecer o seu trabalho duro." Se em tão pouco tempo ela conquistou seu coração, imagine agora, levando até você informação, descontração, entretenimento e muita, mas muita música. Uma rádio com a sua cara, do jeito que você gosta. Indo mais longe para ficar mais perto de você. Pedra Branca FM, a primeira do seu coração. 20 horas e 1 minuto. Aumentando a temperatura. 87,9. 87,9. Frequência dos grandes sucessos. Agora na programação da sua rádio. Uma hora de música sem intervalos. Está entrando no ar. Sem parar. Ouça sem moderação. Sem parar. A sua playlist com as melhores músicas. Uma hora de música sem intervalos. Sem parar. Se um dia eu estiver em dúvida entre ela e o que os amigos falam, eu vou anotar num caderninho a conclusão que eu tirei lá em casa. É mais ou menos assim: o tanto que ela beija, tanto que ela ama, o tanto que é bom tá com ela na cama, dormindo comigo de conchinha e pijama. Faz tudo isso e ainda me